vento bom vai te levar. Olha o vento bom aí. Reggae mandou avisar. O ararara, iê, iê. Que o vento bom. E foi, chamada Penso no Amor que Vem.